intenção de Deus aqui neste lugar. Eu já posso sentir as águas que correm do trono pra curar estão descendo aqui. A glória que se movimenta sobre a igreja faz ela estremecer. Só a presença de Jesus no ambiente enche o crente de poder. Já posso ver gente chorando e se alegrando aqui. É dia de vitória. Eu ouço línguas estranhas, eu vejo fluir o Espírito de Deus. Das nossas mãos para adorar, eu vi Deus abençoar. Pode acreditar, irmão, Jesus vai fazer você se derramar. Em nome de Jesus posso dizer: quem hoje for tocado vai receber a unção que desce lá do trono. Receba já a unção que desce para curar. Estenda tuas mãos para receber. Deus manda chuva de poder. Deus hoje vai fazer chover. Vai fazer chover. O céu já se abriu, a glória desceu, o inferno recuou. É poder de Deus. Autoridade, receba o que Deus manda lá na glória. Hoje é o dia que Deus muda a tua história. Em nome de Jesus posso dizer: quem hoje for tocado vai receber a unção que desce lá do trono. Tuas mãos pra receber. Deus manda chuva de poder. Deus hoje vai fazer chover. Vai fazer chover. O céu já se abriu, a glória desceu, o inferno recuou. É poder de Deus. Jesus, o mal tem que ir embora. Eu sei, você vai ser mudado.